Você no seu mundo, sofrendo sozinho, não vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja. Rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas. Esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa. Você nem me diz alô. Tá tudo tão vazio, meu coração tão triste. E você no seu mundo, sofrendo sozinho, não vem desabafar.